O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs, sua gravação luxuosa e perfeita. Dona da Noite. Não me diga jamais, tente voltar atrás. A Dona da Noite chegou. Te peço humildemente, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. DJ Josias. Eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. E aí, Piazota! Natal a todos, a todo esse mamão que chega no Cajota hoje, nessa super festa bacana, meu irmão. Valeu, Rebelde, valeu, galera do Mega Príncipe Retrô. Josias chegou, Cajota. Vamos lá. Chegou. Não me diga jamais, tente voltar atrás. Te peço humildemente, DJ Josias. Não diga que é o fim. A luxuosa. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim? Me diga. Eita pau! Feliz Natal pra todo mundo, pessoal! Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. Casal BM Show! Vamos no Casal BM Show! E depois de um longo beijo. Parceiro Kleber! Aí com a gente, hein, Kleber? Obrigado, meu irmão! Olha o Casal tá passando pelo Tipiti! Era duro trabalhar. Difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais. Agora. Pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal. Saudade. Nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. Amigo Júnior, também um grande Cleiton. Aí da família Vasconcelos. Aí de Salva Terra aí com a gente. Parceiro Aristeu. Alô, Mega Zang! Vamos lá! E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos num vazio que você deixou. Misturando as verdades com mentiras. Parceiro William. Aí o William. Aí do cachorro. Aí do Pop Saudade, obrigado. Um abraço no você, William. Vejo teu sorriso. Alô, Cazota! Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo, vou tentando

vez. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar. Eu imagino Pernambuco e senti Salamanha. Essa doçura. Vai, vai, vai, vai. Nisei. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Bora, Canhambeck, bora ver, meu irmão. E aí? Só sei que te queria ao menos uma vez. Aí minha comitiva só presta porre. Aí já é com a gente hoje aqui no Casonda, obrigado. Um abraço pra você. Marcelo Torres, o Damasceno, a Gel, o Sabiá. É com a gente, alô Pitola. Alô Casonda. Seu olhar tão diferente, não vê que eu estou afim. Sua origem do Oriente, agora não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Parceiro G. Cleiton e da minha Jennifer. Beijo junto com a gente, obrigado. Aqui no Cajota, valeu. Que te queria ao menos uma vez. Caminhando nas ruas, pensando em você. Lúcio Cedês. Nesses momentos que a gente consegue se ver, você me diz que o seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Alô, equipe, as melhores da saudade aqui com a gente. Já recordando, já passeando hoje aqui. Alô, Kleber. E a quinta do isso, obrigado, meu irmão. Você se entrega pra mim. Vai. Com a hora certa pro fim. Aí, mal falados. Depois me diz até amanhã e vai. Olha a temperatura, Casota! Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Dividir esse amor com ninguém. E a saudade? Fico pensando no que você possa dizer. Amiga Luísa e também a Alessandra, aí do Império Amazônico, aqui com a gente, obrigado. Bora olhar o sangue é sujo. Como é que tá a cidade verde, hein? Como machuca meu peito a dor de esperar. Te amar, simplesmente poder te abraçar. Nossa amiga amiga Valéria Correia. Já recordando, obrigado, já passeando aqui do ladinho esquerdo do Josias. Aí, Valéria, vamos lá. Não quero ouvir você dizer adeus. Chega junto, Gazota. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você aqui. Eu queria só. Parceiro vereador Clay Alves, aí com a gente, aí vereador. Um abraço no você, meu irmão. E aí, Gazota? Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo ci sei tu. A donna da noite chegou. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Donna da noite. Al di là della volta infinita, al di là della vita. Amigo Léo da Coca-Cola. Jaquina, dona da noite, obrigado, Léo. Um abraço. Sei tu per me. Al di là del bene più prezioso. Eu vou ser Andy Correia na intimidade, cabeça branca. Já chegando junto, já curtindo, obrigado. Alô, G! Aí lá e o som da pista, né? Vamos lá! E aí, Nanã? Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei. Passando empresário Gugu lá de Orenda aqui com a gente, né, Gugu? Al di là. Um abraço, meu irmão. Volta infinita. Al di là della vita. Yeah! Ci sei tu. Al di là ci sei. Maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Vamos os CDs, vamos lá! Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, nos seus açoites, entregar minha. Fazer o que você quer. Mas tudo isto é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Nicolo. Aí, a Debinha. Aí, desse marcante aqui com a gente. Obrigado, Nicolo. Um abraço. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus. Amigo Nélio. Aí, dos covardes da saudade, aí, Nélio. Um abraço pra você, meu irmão. Já aqui, no Casota. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansar de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Sonhando o dia. Aine de Josias. Lúcio C10, gravando tudo. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo meu amigo Gerson, grande Gerson, segue a latinha. Amigo a gente, obrigado, meu irmão. Um abraço dos Josias pra você. Vamos lá! E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. E aí, casal? Me diz que isso tudo é tão lindo. O Charles, a Charlene, Renanzinho, aí também o grande gaiato, aí do Stade Bans, obrigado. Alô, Stade Bans. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe paz. Amigo professor Ronaldo, tá por aqui, professor. Vamos lá. Me diz que isso tudo é tão lindo. Que lembra o eu nem sei se no meu peito cabe paz. Oh, eu nem sei de que esse amor pode ser capaz. Oh, oh, oh, eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Vem me ensinar como se amar. E a luxuosa. Vem, me faz feliz em minha cama. A luxuosa. Tu diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você. Cheiro Pernambuco da Valô, meu irmão. Que é Pernambuco. Que deixo. Um abraço pra você. Que desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. E Engadidão e amor e loucura. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Já! Amor e loucura. Meu parceiro Tube, meu parceiro Tube, parceiro de velhos carnavais aí com a gente. Tá aqui com a gente, obrigado, meu irmão. Parceiro Tube, alô Tube. Oh! Sombra que se faz além do dia. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você. Saudades, como é que é? Amor e loucura. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. DJ Josias. A saudade desse grande amor. DJ Josias. Os meus olhos buscando teus olhos morenos. Se fez tão pequeno diante este sonhador. Oh, oh. Yeah, yeah. Amigo Magrão, lá do Vero Peso. Aí, com toda a sua comitiva. Um abraço no Caramelo. É uma cena de estenda aí com a gente. Um abraço. E nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Alô, Chubi! Simplesmente ti. Meu amigo Chubi, já aqui com os Josias. Obrigado, meu irmão. É que o coração tá baixando, vamos lá. Me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou. Oh, oh, você quem voou e quem ficou fui eu. Duas taças trincadas choram o meu pranto. Até minha viola não dueta mais. Hoje as cores confundem os meus olhos. Eu sei, meu amor não me ama mais. Yeah, yeah. Oh, oh. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. O Johnny Peter, aí o Márcio do Sindicato, a DX, aí com a gente, Mariano. Fui eu. Vamos lá! Yeah, yeah. Você quem voou e quem ficou. E o Josias recorda, casota. Teu olhar, ah, esse teu olhar. vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Aí, Luciano, não chega o cabeção, Luciano. Aí, Luciano. Teu andar, ah, esse teu andar, vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Você não tem coragem de... Amiga Tiele, e também um Didi, aí da família Pincas do Mar da Jacó, obrigado. Vamos, Juru! Um olhar. Você não tem coragem de me chamar. Então balança pra me atormentar. Eita pau, Feliz Natal! Teu olhar. Ah, esse teu olhar. Ei, Gerson, ei, Gerson. Teu andar. Ah, esse teu andar. Bora, pezão. Você não tem coragem. Amigo Beijão e também o Olhão. Fala. Lá de Paragominas. Meu parceiro Olhão, meu irmão. Então me manda. Olhão! Com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Agora. Então balança. Teu olhar, ai, esse teu olhar. Esse teu olhar é angelical, mas desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Passeio Nenê, o homem da Rede Samba. E aí, Nenê? A molequinha do Casota, meu irmão. E aí, pistolão? Segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Até já perde o sorriso. Parceiro Marcelo, homem do Navajado, sempre daquele grau. Aí do Vermelhinho do Amor, obrigado, Marcelo. O artista, cadê o artista? O Beni Show! Para alegrar a função, por isso eu quero cantar. Para mudar a situação, jogamos o mar, cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo, por isso sou assim. E as nossas abusadas, a amiga Fernanda, a Thaia, a Vanusa, e a Marcilene, aí a Rosângela, obrigada. Eu sou um poeta. Jogue! Aí, Luciano, chega aí, Luciano! Eu sou um artista, tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. Meu amigo Nego dos Covardes. Aí, Nego. Boa gente, obrigado. Amigo Denis e a Dani. Lá de Macapá, rompendo fronteiras. Aí, boa gente. Parceiro Osmar Souza. Alô, Osmar. Um abraço pra você, meu irmão. A vida segue crescendo. Paulatinamente, crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega um fim. O artista, cadê o artista? Vem guardar bem! Para alegrar o caixão. O artista, cadê o artista? Eu tenho tanto amor para te dar, e nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. É parceiro Ludmir, aí do casal BM Show, obrigado. Um abraço pra você. Eu tanto esperei. Vamos lá, Cajota! Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Tanto amor. Parceiro Tique, e também bora com o Mishima aí com a gente, né, Tique? William! William Cachorro do Bora Saudade, obrigado! Começaram hoje o nosso amigo Natal, na Assembleia Paraense, obrigado! Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei, o amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A dona da noite chegou. Agora, sua saudade tem um novo visual. Não tenha vergonha de chorar. Olha, gente, o horário já é esgotado para as crianças aí na piscina, viu? É esgotado aí, tá bom, gente? Vamos lá! Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar contigo. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu. Parceiro Ney, o homem da Cerola, o homem lá da Feira Verde, daí com a gente. Alô, Ney, um abraço pra você. Bora, Clau, bora, Clau. O seu verdadeiro amor sou eu. Amigo escoteiro também, um jandaia. Deixa por aqui, obrigado. Quando a gente ama, a gente esquece. Por esse carinho que guardei, ainda é seu. Você sabe bem quem te merece. Você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu. Agora. Sou eu. Agora. Sou eu. Sou eu. Cláudio e Sem Limites. Hoje na gerência, na presidência interina do Sem Limites. Alô, Cláudio! Fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Nossos mal falados aí com a gente, recordando. Sou eu. Alô, Priscila, alô, Majora. Seu verdadeiro amor sou eu. Só pra recordar, papai. Mas olha, sou eu. Seu verdadeiro amor sou eu. Seu verdadeiro amor sou eu. Seu verdadeiro amor sou eu. Depois de muito tempo ausente, eu estou voltando. Pela Silva da Marambaia. Lentamente andando. Para quem me vê passando, eu sou um estranho. Tudo agora está mudado, até parece um sonho. Franginha, tocando muita saudade hoje aqui. E aí, casada? Vamos lá! Essa quarta-feira gostosa, quarta-feira de Natal. A galera chega e a super lá do casada, meu irmão. Vamos lá! Alô, caminho do rock! Depois de tanto tempo andando por aí perdido, eu vi que minha vida sem você não tem sentido. Quero junto de você esquecer o passado. A carroça da saudade. Revivendo os bons momentos de namorados. Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz. Não encontrei a paz que eu tanto. Cheiro Pablo e também a ele, Elane, o casal de Colônia na área. Obrigado, valeu. Eu acho que andei perdendo o melhor da vida longe de você, mas sei que é tempo ainda. Tudo que me resta é o seu amor. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. E a saudade? Madrugada, mãezona da minha Priscila. Mãezona, nossa considerada da saudade. Aí com a gente. Alô, Priscila. Olá, Betinho. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu. Chega junto. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. Passando em cima da Marambaia. Nunca. Já por aqui do ladinho direito com Josias. Um abraço, meu irmão. Alô, Silvão! Te entregar. Vamos lá, Cajota! Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. E aí, Falcão! Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno. Sonete Adriane, dá um cheiro aqui com Silva. Alô, Adriane. Chega aí com Silva. Silva da Marambaia. Me tira a cabeça até que amanheça, meu bem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Troca em cima do ponte do assado. Tá por aqui, obrigado. Valeu! E aí, Cajota! Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Entregar meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. E a saudade? Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Vamos aproveitar! É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Da saudade. Frente a frente com o povão. Som do caveado aí, gazoda! Para balançar! Agora. Saudade, a Rosa, juntamente com o Junho Furioso, a do Roma Show. Vamos lá! Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. ver. Aí os nossos lisos, da saudade aí com a gente. Obrigado. Manda pro cão. Solta a palma. Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você. Aí a patroa Alexandra. Aí com a gente, obrigado. Alexandra. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Ei. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andará você? Venha logo, se não me solta, que eu vou morrer. Agora, sua saudade tem um novo visual. Luxuosa Carroça da Saudade. Sai que é sua, olha! Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Mas que corpo bonitinho. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Venha, me dê o prazer. Quero lhe abraçar. Amigo Champagne, Dona Nina. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Meu parceiro Pernambuco por aqui, papai. Calor. Do meu corpo no seu corpo arremexer. Alô, Gugu! Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem. Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Venha, me dê o prazer. Quero lhe abraçar e dançar com você. Venha, sentir o calor. Olha, gente, na próxima sexta-feira. Depois de amanhã, o nosso encontro no Caribe Show. Aí o pré-reveillon do Caribe, juntamente com a banda 007. O Caribe Show, papai! Chega junto, Wellington! Mas que corpo bonitinho que você tem. Os amigos lá de Iritunha. Chega de tanto. Deixa eu aqui, já curtindo a carroça, obrigado. Vixe, mais. Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem. Venha, me dê o prazer. Quero lhe abraçar e dançar com você. Venha, sentir o calor. Bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem. Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem. A dona da noite chegou no pedaço.